isso é problema seu. Trouxe tumulto e desordem, diz que o culpado sou eu. Aqui não, eu já conheço o seu jogo pra reforçar, pois no esquema a Globo sobreviver está toda. Sou filho da favela, jamais vou imitar burguês, pois ando com as minhas próprias pernas. Mas entristece a mentira que periferia é errada. Aqui não se fabrica algo, muito menos arma. E você traz pra nós um genocídio camuflado, onde só morre o pobre e o mesmo ocupado. Os não enxergaram que a Globo é só ilusão, desinformação, falsa estatística que abalam poucos de mente vazia. Conseguem sequestrar cérebros e acabar com família. Periferia, se liga, se liga, se liga. Capitalismo, o que é filosofia, mas dinheiro é mais importante que a família. Nossa, velho, eu paro pra pensar, fico louco. Não sei o motivo e nem a bronca dos outros. Ninguém é santo, ninguém é bobo. Pra idolatrar a porra do calabouço, é complicado você querer andar na moda e imitar alguém. Se crescer com o que não tem. Nossa, velho, os carniceiros estão aí, canavalha na mão, se confundindo como irmão. Então, eu fico na minha humildade, andando certo e correndo com a verdade. Eu não tô nem aí pra quem fala mal de mim, até diz que eu não presto. O rap é o terror e a rima é o protesto. Protesto, protesto, verdade, protesto. Não dita, dificuldade contida, verdade ou medida, psicologia. Um cérebro novo muda as páginas do dia a dia. Periferia, constrangedor, preconceito, conduz o preto, a submissão, de mãos atadas, mas com os pés no chão, sem reação, comendo pão que o diabo amassou, sobrevivendo no gueto, do jeito que o diabo gosta, em meia prostituição, armas, drogas, nasceu, cresceu, com tantas turbulência, no abandono, com fome, com ódio, com frio, no calçadão da capital mais rica do Brasil, SP, quem não viu, moleque descalço, guerra civil, menino do Rio, te toca na cara, empunhando um fuzil, menino do Rio, soldado do morro, trocando tiro com a polícia civil, de frente às câmeras, espanca, espanca o refém, exibe sua arma, AK, calibre de alta potência, elite exige a tropa de inteligência, extrema emergência, fita de vida ou morte, o ladrão matar, o refém se não levar os malotes, chega o transporte, recorte pra filmar a cena, verdade. Verdade não dita. Ao acordar, acabou meu bem-estar. Enterrar nossas vidas no cemitério de almas vivas. Os mortos vivos que atracar no inferno, sistema, o lugar pra dar zica. Vim fazer minha caminhada e já que estou, porque vou. O barato é doido. Já não basta o diabão, decapa preto que martelou. Somos cupins de concreto, esquilos de barra de ferro. Nossa vida em progresso, liberdade é o que mais quero. Peço nos libertar, solta nós não é leão. As grandes feras estão libertas, pelos na selva de pedra. Erva dos manos do quebra, agem com cautela. Ao chegar na terra, o cheiro que nem Mandela. Pesou, pesou, matracamos o cimento. A cada furo quatro dedos, Robocop 3º no que fundou. Puxou, o vermelho veio junto com gostinho lá do mundo e no tatu quer ir mais fundo. Mas como pode, o pássaro do homem é forte. Mas um trampo que caiu, invadiu os Playmobil. Nada disso intimida, no outro dia nós nativa. Sobrancelha de mosquito, deu visão a vários tiros. Televisão não tinha não, com os carceleiros estão livres. Olha a onça na ilha, represente na atitude. Por favor não se discute, vamos grudar portão michado. E o cavalo louco despinguelado, depois de algumas quadras fomos recapturado. Tá forjado e assinado, 121 fuga. Danos ao patrimônio, não tô nem vendo, vamos lá. Joga tudo para o ar, bateu na trave, milagres. Estourou na norte, acabou na 4, 5, vários mano quase foge. Olha o bonde, não se esconde, independente que era caro, ouvi cês longe. Longe, longe. Lealdade, humildade, atitude, proceder. O lema é a paz, justiça, liberdade.